desculpas. Pelo visto, outra vez errou com ela e tá me procurando pra errar de novo. Mas não vou entrar nessa bola de neve, arranja outra pra apagar seu fogo. Alguém aqui tem que respeitar isso que se chama de relacionamento. Alguém aqui tem que respeitar. Você podia ao menos fingir um sofrimento. Fingir um sofrimento.